Bom momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e menos é mais. Aqui é o Maico Oliveira. Aqui é o Pensador Louco e esse filme devia pagar royalties ao Léo Nocete, porque é a piroca luminosa de Léo. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Pessoal, estamos aqui para falar de um filme, mais uma vez, indicação aí, pedidos de ouvintes, depois que nós gravamos o episódio do Midsommar, uma galera pediu para a gente fazer também o do Farol. O Farol foi um filme que concorreu ao Oscar no início de 2020, não é isso mesmo? Foi. O Oscar de 2020, ele concorreu lá como fotografia, acredito, ele não isso. Concorreu muitos prêmios não, né? Acho que foi um ou dois prêmios só. Mas chamou muita atenção, né? E estamos até atrasados aí, praticamente um ano depois, gravando sobre o filme. Mas é bom também, porque acredito que a gente possa ver mais de uma vez. Eu vi mais de uma vez, o pessoal vai contar se viu mais de uma vez também. E aí a gente vai pegando mais informações do filme. Eu vou passar a bola já para a nossa bancada aqui. Não vou nem pedir apresentações do Pensador Louco, porque ele já veio aqui várias vezes, Opa. Ele já é de casa, então todo mundo já conhece Pensador Louco, acredito. Se não conhece, vai ouvir os episódios pra trás aí que ele participa, né? Tá lá com a gente no Chulé na Teta, então já é de casa. Qual que foi a experiência de vocês? O que que chamou mais atenção no filme? Vamos começar esse papo por aí. Eu vou ser sincero, assim, eu gostei do filme, mas eu acho que eu tô ficando meio alienado da vida, assim, porque quando aparece um caso como esse, e antes desse apareceu o da Bruxa, que é do mesmo diretor, assim, o hype da galera, os comentários de raivinha e tudo mais, assim, eles, ao mesmo tempo que me impulsionam a querer ver o filme, da mesma forma também me deixam com aquela coisa de eu vou ver, mas eu não quero falar com ninguém sobre isso, porque tem muita gentinha falando merda e tal, e eu fui ver, eu gostei muito do filme. Eu acho que ele é um filme conceito muito legal, tal como a Bruxa fez. Eu acho que isso tá virando a assinatura do Robert Eggers. E, pô, valeu a pena demais, assim, inclusive para ver as técnicas que ele usou, que eram técnicas já esquecidas do cinema, assim. Eu gostei bastante. As atuações são boas, a história é legal, as incógnitas são boas. Eu gostei bastante. Eu assisti esse filme duas vezes. Eu tive que assistir duas vezes para tentar absorver bem. Eu tô numa fase muito louca, assim, da minha vida, que é difícil até explicar pra tudo, assim. Eu tô repensando tudo que eu tinha feito, falado, em relação às coisas que eu tô estudando, a saber, ciências sociais e cinema, que eu tô estudando essas duas coisas aí. E, tipo, encaixando nisso que o Pensador falou, da galera falar isso ou falar aquilo, é impressionante, cara. Eu tô fazendo um trabalho do Midsommar, pro outro podcast, que é um trabalho que eu vou tentar fazer a grande obra aí de 2021, junto com a questão do som no cinema. E aí eu fui ouvir outros podcasts e o pessoal, eles rejeitam a obra como ela é. Eles ficam falando como ela deveria ser, ou que não atendeu a expectativa. Tipo, é o preço que o cinema paga por ser o futebol das artes, sabe? O pessoal não consegue entender aquilo como uma obra de arte, entender por que que ele é como ele é e depois passar as suas impressões. Não, já vai logo para as impressões e a obra que se encaixe nisso, né? Então, eu tô tentando ver as coisas no seguinte sentido. Qual que foi o tema que o filme quis passar? E em cima disso, refletir a respeito. E sobre o Farol, o grande tema que eu enxergo, além de outras metáforas ali que o filme tem, amplamente discutida, algumas até confirmadas pelo diretor, é como que o meio influencia o indivíduo, no sentido de em tudo. Por exemplo, você tem uma determinada personalidade, você vai trabalhar em uma determinada empresa que tem certos valores que chocam com aquilo que você acredita. O quanto você vai se conformar ou tomar a forma disso? Claro, o filme em questão, ele é um caminho rumo à loucura, vamos dizer assim. E trazendo essa para a nossa realidade, o que se encaixa é como que o meio influencia as pessoas. É a forma que eu procuro encaixar assim, as interpretações. Igual o Crepúsculo dos Deuses lá do Billy Wilder, é como Hollywood pode influenciar as pessoas. Eu trouxe para o mundo corporativo, quanto o mundo corporativo pode prejudicar as pessoas. E foi assim que eu encarei esse filme. Agora, igual o Pensador estava falando aí, que a gente pode tocar o barco mais para frente, esse filme, ele permite várias leituras. Inclusive, eu tenho um aqui que é uma leitura muito louca, assim, mas eu vou deixar mais pra frente. Eu também! Um negócio que eu queria falar, eu achei incrível o que o Michael falou. É verdade, né? O Humberto Eco falou que a pior coisa da internet foi ter dado voz aos idiotas, né? E pior do que isso, a internet transformou todo mundo em crítico de cinema. Todo mundo é crítico. Ninguém aceita o filme pelo que o filme é. Todo mundo se acha no direito de chegar e dizer, não, se eu fizesse, eu fazia melhor. Porque eu jamais... Olha, eu achei uma barriguinha ali aos 17 minutos e 30 segundos que não deveria estar ali. Exatamente. Não, e pior, tipo, quando eu tava ouvindo Midsommar, os podcasts falando de Midsommar, eu não vou citar nome aqui, claro, mas só pro ouvinte ter uma noção da gravidade. As pessoas chamando Midsommar de filme raso. Nossa, falando nossa. Que não atendeu as expectativas. Exato, exato. Tipo, não! Cara, não existe um esforço pra entender o filme. O que a gente quer dizer com isso? Porque, às vezes, quem tá ouvindo aí pode achar, ah, eu achei o filme muito lento, eu achei que o filme demorou pra falar o que ele veio, mas antes de mais nada, o que eu tô começando a defender agora, que eu tô revendo tudo que eu tô fazendo, tô em crise comigo mesmo pra tentar construir um negócio melhor, tipo, primeiro, vamos entender qual que é a proposta, por que que ele é como ele é e o que que ele tá tentando te transmitir, porque, tipo, vamos assumir que o cinema é um processo criativo, porque senão as pessoas ficam num pedestal, assim, ah, o filme não me agradou. Até aproveitando a provocação, eu tô guardando essa há um tempo, vou aproveitar a oportunidade. Quantas pessoas a gente vê numa exposição de artes plásticas falando, ah, não, esse quadro aqui não atendeu as minhas expectativas. Não é, cara. Ou veio uma outra pessoa pra apreciar, mas não, esse quadro aqui não é pra você. No cinema é direto. Você não tem direito de fala pra falar desse. E as pessoas que fazem isso dizem que gostam de cinema. São aquelas pessoas que assistem 500 filmes, sabe? E elas ficam fazendo isso na internet aí à torta direito. Cara, te falar que eu passei meio que por isso também. Eu até andei desassinando alguns podcasts aí. Que você chega assim, velho, não, cara. Eu não sou ninguém pra dizer assim, não, perdi uma hora de vida ouvindo esse podcast. Não, cara. Eu só não quero ouvir de novo. Se o trabalho de vocês é assim, cara, porra, me perdeu já aqui. É uma coisa que... Eu até gravei um papo solo, quando esse episódio for ao ar, vai ser um mês atrás, mais ou menos. Mas, pra falar um pouco sobre essa questão que vocês abordaram aí também, que é a questão da representatividade, né? Hoje em dia tá muita gente metendo o bedelho, falando assim, ah, isso não é bom, isso não é ruim, ah, mas isso é importante por causa disso, aquilo. E o cinema, ou qualquer outra forma de se contar história, ele tem uma questão que é você fazer com que a pessoa que tá ouvindo ou assistindo a história se identifique com aquilo, né? E nesse ponto a representatividade é muito importante, porque não só representatividade de minorias, mas qualquer tipo de representatividade, se não houver, não vai haver a empatia com a obra, né? A pessoa vai estar tão desconexa da obra que aquilo não vai fazer muito sentido para ela. E esse filme, o Farol, como vocês falaram também, ele abre margem para muitas interpretações. Então, qualquer pessoa que vai assistir esse filme, ela vai ver algum aspecto ali que vai servir para ela, porque ele fala sobre a pessoa lidar com ela mesma, aí ele fala a pessoa lidar com uma outra pessoa, ele fala da pessoa fugir de si mesmo, né? Ele vai falando de várias coisas, sendo que ele tá, o roteiro, a espinha do roteiro em si é muito simples. São dois caras numa ilha que tem que ficar ali por um mês trabalhando num farol. E aí, o que que vai acontecer ali naquele cotidiano, né? Então, eu acho interessante e importante a questão da arte, e mais especificamente o cinema, quando a obra em si não precisa ser tão complexa, porque uma boa história é sempre uma boa história, não importa, uma boa história é uma boa história, ponto. né? E aí você vai se trazendo aquilo pra sua vida, né? Igual vocês falaram, não existe essa questão de expectativa. A expectativa é algo que nós criamos, né? Não só em relação ao cinema, mas em relação a toda a nossa vida. Quando a gente cria uma expectativa, aquilo é nossa responsabilidade, porque a expectativa é nossa. Exato. Ninguém tá colocando uma expectativa dentro de você para você sentir. Não, você cria a sua própria expectativa, né? Então, quando a gente vai inaugurar um projeto, a gente vai entrar num emprego novo, vai começar um curso novo, vai iniciar uma família, vai ter um filho, vai casar, vai fazer o que seja lá qual for o aspecto da sua vida. Se você cria uma expectativa em cima daquilo, se você deseja que aquilo seja de uma determinada forma, isso é culpa sua. Ninguém tem culpa disso, porque a vida não vem com manual, né? Nada vem com manual e a arte também não. O autor pode até ter a ideia dele, de, ah, eu quero contar essa história, isso, o meu tema principal é esse, como o Michael mesmo disse, né? Vamos tentar, primeiramente, entender o que, que o autor está querendo me contar com isso. Mas, ao mesmo tempo, num segundo processo, a gente vai trazer aquilo para nossa interpretação, né? Então você tentou entender o que o cara queria dizer, mas espera aí, o que, que isso também está dizendo para mim? É uma questão física, natural. Quando nós falamos algo, a voz que sai da nossa boca não necessariamente é a mesma voz que a outra pessoa ouve, porque ali pode ter ruído, pode ter questão de interpretação. Então, no mínimo da nossa comunicação, já existe esses ruídos, né? Que é a questão de você emite algo, a outra pessoa recebe da forma como ela vai receber. Você não sabe como ela vai receber aquilo. Ainda mais na arte, né? Que é todo um processo, vai passar por diferentes culturas, diferentes pessoas, e aí diferentes pessoas vão se sentir representadas ou não, e aquilo vai contando a história para cada um, né? E aí a gente chega até aqui para discutir tudo isso. É, e a quantidade de perspectiva do filme, ela vai da quantidade de pessoas que assistiu. Sim. Isso que tu falou aí, né, de cada um entender um jeito, é um negócio que eu estou estudando agora nas ciências sociais, de abstração e concreção, né? Tipo, você abstrair do concreto, que no caso aqui seria o filme, o que ele está querendo dizer, e o quão engrandecida vai ficar essa interpretação vai depender de mim, da minha capacidade, do que eu conheço. Por isso que as pessoas falam que para a interpretação do filme, ela vai ser tão expressiva quanto você conhecer o teu conhecimento cultural, a tua bagagem, esse tipo de situação. Então, desconfiem de títulos do tipo final, explicado. E aqui a gente não vai procurar explicar, a gente vai procurar ampliar a experiência de quem está ouvindo, porque a gente vai trazer outras perspectivas. Cada um viu o filme de um jeito, mas o filme, ele é aberto, claramente aberto. Então não faz sentido a gente vir aqui querer fechar um negócio que é pra ser aberto. O próprio, voltando à fala dele, o próprio Humberto Eco, que era doutor em semiologia, né, do estudo da informação, das palavras e tal, ele falava que cada obra ela tem três estágios, né? Deixa eu ver se eu lembro disso direito. Era o intento autorum, o autorum, não lembro direito, que era o que o autor da obra queria passar, o que ele gostaria que o público entendesse, que não é necessariamente a mesma coisa que ele entende, o intento literário, que da pessoa que vê ou lê a obra e traça suas próprias conclusões sobre o que viu, e o intento operium, que seria a intenção da obra como um todo, que ela tende a limitar o que o leitor poderia achar. Assim, o leitor poderia achar suas próprias conclusões sobre isso ou aquilo, mas ele nunca poderia, usando esse método, dizer que o filme, ou o livro, ou a obra de arte, o que quer que seja, diz algo contrário ao que ela diz. Que é uma coisa que acontece muito, gente, que é o pessoal... Primeiro é como vocês falaram, né, o final explicado, é muita gente querendo lacrar apenas uma interpretação para tudo, quando, na verdade, um filme aberto como esse, ele tem dezenas de interpretações e todas elas podem conviver em paz. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? As pessoas querem tudo fechadinho, explicadinho, e só pode ter uma explicação possível, senão é treta no Twitter por 2 semanas. É, isso que você falou do Humberto Eco é bem interessante, porque eu até tô lendo o livro do Marcel Martin aqui, e ele aborda, quando ele explica o poder da imagem, que a imagem ela tem essa sensação do real, da representação do real, até pela captação. Mas, tem simbolismos dentro do filme que vai ampliar, mas o direcionamento da equipe ali que tá produzindo vai na própria manipulação da imagem. Sim, sim. Igual você tinha falado ali do filme, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a forma como ele monta ali dentro do quadro, o cenário, a composição. Então ele tá te mandando um recado objetivo. E aí, até aproveitando que você tinha falado de problema de interpretação, quando ocorrer que você tá falando que um filme... É, ele fala sobre A, mas na verdade ele fala sobre B, aí a gente tem que pesquisar, né? Pra não acontecer exatamente o que aconteceu, um fenômeno aqui brasileiro do Tropa de Elite, né? Que é uma situação bem, bem complexa. Eu tava conversando um dia com o Guilherme sobre isso, a gente trocou as ideias lá no grupo do que a gente participa, do Bookstime lá, e é uma situação complexa, né? Aí cabe recorrer à obra do próprio autor. E aqui, voltando pro Farol, já entrando um pouquinho no filme, né? Tipo, o Roger Eggers, né? É, quando a gente recorre à obra do autor, ele gosta de trabalhar essas questões de outros significados, não é só a aparência, tem outras questões ali na essência. Eu não vi o filme A Bruxa, queria ter visto, mas aqui no Farol isso está muito claro. E também vendo a história do próprio diretor, ele também, a gente percebe a influência do próprio expressionismo, né, no filme dele. Muito, muito. Expressionismo alemão, pra cacete. Isso, exatamente. Então, ajuda a gente chegar aqui, pra quem de repente assistiu o filme, tem interesse em compreender melhor essa experiência. É um quadro em branco, a gente já começa a pintar ele. O que ele traz do expressionismo ali, claramente? Primeira coisa, a gente pode falar a razão de aspecto, né? Razão de aspecto, a gente entende a razão entre a largura e a altura da tela. Falando um jargão popular, a tela tá menor. Sim, sim. Então ele já trabalha a questão do próprio sufoco ali dos personagens, quando eles estão condenados àquela situação, reduzindo o que está na tela, comprimindo ali a experiência deles, deixando eles bem sufocados. A questão de trazer os fenômenos, os sentimentos interiores pro exterior, né, representar isso de maneira exterior, distorcida, aqui ela tá, pode ser que algumas pessoas não percebam, pode ser que para alguns sejam mais sutis, para outros não, mas nos cenários ali na casa a gente percebe uns quadros tortos, o armário levemente torto, a gente percebe ali que alguma coisa não está no lugar na mente dos personagens, e curiosamente a coisa vai, vamos dizer assim, encaminhando mais para a loucura, justamente quando internamente vem aquela tempestade e, falando bem popular, caga tudo na casa, né? Bagunça tudo, ali que a loucura extrapola. Fora a questão do, tipo, ele poderia fazer um filme colorido, mas ele traz pro preto e branco, beleza, significa qualquer, não significa nada de maneira objetiva fora, mas aplicando para esse filme, porque cinema não tem regra, mas aplicando para esse filme também, o mundo dos personagens é um mundo cinza, é um mundo sem esperança, é um mundo que eles estão presos àquela situação. Você explicou mais ou menos o que eu queria dizer na abertura, ou tudo que eu queria dizer na abertura, que é isso. Esse filme, ele tem uma questão do menos é mais, né? Ele reduz muita coisa e te dá ali pra você abrir, né? Pra você pensar, porque eu tava reparando a segunda vez que eu assisti, e eu assisti até dublado. Da primeira vez eu vi o áudio original, e dessa vez eu assisti dublado. Até pra eu ver mais com a cabeça, prestando atenção em outras coisas, e pra eu pegar as falas também, e eu consigo gravar melhor, quando tá dublado, eu gravo melhor o que eles estão falando. Existe menos falas nesse filme, sabe? Eu tava pensando, esse filme, se ele fosse mais macro, vou dizer assim, se a tela fosse maior, se ele fosse colorido, se tivesse mais falas, tivesse o pensamento, a narração, esse filme seria um filme super brega. Sim, sim. Ele seria super brega, porque, não sei se vocês chegaram a ver as fotos do set lá, o Robert Pattinson tá com a roupa igualzinho do Mario. Né? Verdade. Igualzinho, o bigode, ele tá o cosplay. Sério, eu vou ver se eu acho essa foto essa foto colorida e vai ser a capa do episódio. Vai ser a capa do episódio. Pessoal, dá uma olhada aí na capa do episódio. Ele é o cosplay do Mario. Igualzinho, o chapéuzinho vermelho, a roupa, o macacão. Só isso aí já deixaria o filme meio brega, sabe? É, o lance do colorido. Se coloca ali as narrações, o personagem se questionando a cabeça, o que que tá dentro da cabeça do personagem? Também. Então, quanto mais coisa for colocando dentro desse filme, mais estranho ele vai ficar no sentido assim, nossa, que saco, sabe? E esse filme não, ele vai se esvaziando, ele tira a cor, ele confina a tela, ele tira a fala e ele vai se tornando uma grande incógnita. Você vai mergulhando dentro da cabeça do personagem. E ele vai colocando aos poucos. Eu adoro esse tipo de história que o autor ele não quer te tirar de otário. Porque eu odeio o autor que gosta de me tirar de otário, sabe? Mas esse tipo de roteiro e de direção que complementa também, ele vai te colocando as coisas, os sinais, aos poucos, sabe? Então, ele... Tem uma cena que o cara tá dormindo, o personagem lá do Robert Pattinson tá dormindo, ele sonha com uns troncos. Aí você, opa, que é isso? Aí daqui a pouco vem o lance lá da sereia, e sabe? E tudo vai entrando aos poucos e chega um momento que é o momento ali da tempestade, né? Que dá a bagunça, que o filme ganha o ritmo, a reta final, sabe? É o último sprint ali na maratona. Então aí você pega tudo aquilo que o filme veio te trazendo até então e vai encaixando. Então tem a relação do trabalho anterior do personagem do Robert Pattinson, tem o lance do chefe dele ali, que é feito pelo William Dafoe, que pega no pé dele e remete a ele a outra coisa no passado, então aquilo já é um acúmulo na cabeça dele, e vai, tudo faz sentido no final, sabe? Isso é bem interessante. É curioso que, igual você falou, ele vai lançando as informações aos poucos, né? Que eles chamam de distribuição do saber, pra você entender qual é a desse filme. E ele começa, igual você mencionou, ele tem as visões, aí depois conversa com o personagem do William Dafoe. E o personagem do William Dafoe, ele menciona que a pessoa anterior que trabalhou com ele tinha as mesmas visões e que tinha ficado louco. E aí a gente já começa, mas será que o personagem, o Thomas ali, do Robert Pattinson, tá ficando louco também? Porque tem isso, né? O poder do ponto de vista. A gente acompanha o ponto de vista do personagem do Robert Pattinson. A história começa com ele, a gente acompanha ele chegando na ilha. De certa forma, ele é o narrador do filme. Então, como a gente acompanha mais ele, nós temos a tendência, né, pelo fenômeno aí da identificação, de assumir que ele não está louco, mas o filme começa a te cutucar em relação a isso bem no começo. E depois, no final, ele provoca ainda mais. Agora, eu achei curioso, Guilherme, eu acho uma boa a gente conversar sobre isso também, que tu falou os temas do filme lá, se tu puder repetir aí, daí a gente começa a trocar a bola aí a respeito dos temas também, como que o filme trabalhou os temas. Sim, a questão de como a pessoa lida com ela mesma, né, de como lida com outra pessoa, é isso que você tá falando? É, exatamente, porque querendo ou não, muita gente comparou ali a própria ilha, um simbolismo de um purgatório, os dois personagens estão buscando uma remissão, vamos dizer assim, uma redenção, né? A busca pela luz e tal, no farol. É muito simbólico, muito simbolismo nesse filme. É, exatamente. Tipo, o Robert Pattinson tá buscando uma nova identidade. O próprio diretor diz que é um filme de identidade. Aliás, curioso, né? Essa história de dois Thomas que ficaram perdidos em uma ilha, que ficaram presos em uma ilha, ela aconteceu. Eles leram isso aí, ele e o irmão dele. Só que não sabe o que tem de verdadeiro ou o que tem de lenda na história. Mas o outro tema, que é o caminho rumo à insanidade, vamos dizer assim, acho que é um dos mais fortes, né? Como que o personagem do William Dafoe influencia o personagem do Robert Pattinson. Isso é desde a primeira cena, quando ele se recusa a tomar uma bebida, né? Que ele menciona que ele está seguindo as regras, mas a partir dali a gente já vê como a autoridade é exercida. E aí, muito discutido à época que o filme foi lançado, um dos temas que o filme trata também a questão das relações de masculinidade, né? Essa questão de autoridade em relação ao outro, que a pessoa que tem a questão da autoridade, ela pode usufruir de certas coisas, enquanto ela acaba tratando com coerção quem está abaixo dela. E essa exercer a autoridade, ela é dada tanto nos diálogos quanto visualmente. Tem uma cena que ele tá de noite lá olhando pro farol, e a projeção, a sombra não só do farol, mas do corpo do William Dafoe, ela aparece acima dele, né? Então o filme o tempo inteiro é como se fosse uma gangorra, quanto um personagem vai influenciando o outro, quanto aquele modo de vida que ele já está inserido vai influenciar quem veio de fora. A gente também não pode, pelo menos eu vi bastante isso no filme, deixar de considerar a discussão sexual sobre o filme, de que talvez nem o William Dafoe nem o Robert Pattinson sejam personagens, que eles na verdade talvez estivessem representando o id e o superego, o id e o ego, lutando pelo domínio da luz, do prazer, representado no farol, que por si só é um símbolo fálico, né? Quem tem o direito de receber os prazeres que se encontram na cabine luminosa do topo, né? Se é o id que é representado pelo William Dafoe, né, que é completamente desprezível e vive apenas pelos prazeres mundanos, ou se é o Robert Pattinson, que tenta botar a racionalidade para tentar conseguir o acesso a algo que o William Dafoe não quer que ele tenha. Tem toda essa discussão no filme, eu pelo menos entendi bastante assim também. Sim, é uma questão que a gente pode interpretar, e também em cima disso, e aí, isso foi essa que você levantou é interessante, porque é o espectador emancipado, vamos dizer assim, né? Porque eu não me recordo do Iger ter falado isso. Agora, o que ele falou, e a gente, indo no que o Guilherme tinha falado no começo, lamenta um pouquinho, mas é sempre interessante ver a entrevista dos diretores. Lamenta porque já entrega, né? A interpretação é do Prometeu e do Proteu, né? Essa da mitologia grega. E isso que você falou ali seria mais do Proteu, né? Como protegendo ali a questão do farol. E o Prometeu, que seria quem rouba o fogo divino, que seria o personagem do Robert Pattinson, que teria tido mata Proteu, no caso, tem acesso ao farol, ao conhecimento, que é demais para ele, e acaba sofrendo a mesma condenação, né, que Zeus teria condenado ao castigo dele ficar acorrentado numa pedra e sendo devorado. Um abutre, isso. Um abutre devorando o fígado dele. Que é exatamente a cena final do filme, né? Sim, sim, sim. Agora, eu já aproveito para jogar a minha interpretação maluca aqui, que é o seguinte. E o ouvinte, é importante ele ter noção de que a gente tá falando do filme, né? A gente, às vezes, não fala de cada cena, mas a gente tá falando do filme. O expressionismo alemão, ele surge no contexto do final da Primeira Guerra. A Primeira Guerra acaba, a Alemanha tá destruída, ela acaba sendo punida pelas dívidas da guerra ali por vários tratados, entre eles o Tratado de Versalhes. E aí, obviamente, isso afeta o cinema, os filmes de fora não chegam na Alemanha, e as produções da Alemanha começam... Enfim, a Alemanha tem a chance ali, dentro desse desastre todo, de ter as suas produções mais espalhadas, vamos dizer assim. E o expressionismo, ele... dessa subjetividade para o externo, ele faz algumas críticas à própria questão da guerra em si e à própria questão desse autoritarismo que invade a Alemanha, né? Então, muitos dos filmes do expressionismo têm sempre um elemento externo que vem a um determinado local e causa uma perturbação naquela ordem. É sempre um elemento externo, né? A morte cansada, é o Caligari, é o Nosferatu, ou é o M, enfim. E encaixando o filme na época é por conta dessas influências, dessa coerção que a própria Alemanha sofreu. Porque tinha a França, estava dentro da Alemanha, assumindo indústrias, pegando dinheiro para pagar as dívidas de guerra, enfim. Trazendo essa interpretação pro filme O Farol, pegando o que considerava o expressionismo, trazendo pro filme O Farol, a gente vive uma época que muito de extrema direita, vamos dizer assim, de questionamentos de coisas que a gente não questionava, certo? Antigamente, coisas científicas ou o que quer que seja. E a diferença aqui para esse filme do expressionismo é que o elemento externo, ele vem como uma folha em branco, né? Tipo, ou é um passo à frente, já que o elemento interno já fez o estrago na ilha, ou é uma inversão, já que o elemento externo, ele vem puro, vamos dizer assim. E ele acaba indo pro caminho da loucura e tem todo o isolamento, que é a questão da ilha. Então, se a gente encaixar o filme na nossa época atual, quantas pessoas brigaram com as famílias, se isolaram, e você que conhecia alguém tá vendo essa pessoa nas redes sociais publicar coisas, acreditar em coisas que para você é um completo delírio. E essas pessoas estão totalmente isoladas no grupinho delas, inclusive a gente consegue escalar isso facilmente para um país. O Brasil, por exemplo, ele está isolado internacionalmente por ter esse tipo de comportamento. Isso não vai se aplicar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. Agora, quem está tendo esse tipo de comportamento que a gente está vendo nas redes sociais, está isolado ou está integrado? Então, na questão metafórica aí do filme, esse tipo de comportamento, ele leva ao isolamento. As pessoas estão completamente isoladas, não conseguem ser resgatadas justamente desse delírio completo que alguma parte aí da população acabou entrando. Também aparece muito no expressionismo, me corrija se eu estiver errado, mas também, além do elemento externo, a sensação de depressão, de desesperança no lugar, né? Tudo muito marcado pela pobreza, precariedade da vida do trabalhador, da vida da tentando surgir assim dos escombros. É, exatamente. E também tá aqui no farol também. A gente consegue ver a questão da tempestade destruindo tudo, toda a desesperança dos dois personagens, que não tem mais a família, nada disso. Os caras, é igual vocês falaram mesmo, eles são duas pessoas que não tem perspectiva de futuro, vou colocar assim. Eles estão, até porque você só vai trabalhar num emprego desse se você não tem mesmo, assim, porque você vai ficar um mês em alto mar, isolado e tal, então você não tem nada, às vezes não tem família, não tem nada mesmo, assim, em terra firme que te prenda, né? E eu acho legal como que o filme trabalha isso, assim, das pessoas que não têm a esperança na vida, sabe? Não tem a... Mexe um pouco com a questão da depressão também, sabe? Da pessoa não se importar mais com nada. E ela se apegar a pequenos detalhes. O personagem do William Defoe, aparentemente ele tá mais acostumado com aquilo ali. Ele já tá naquela situação há mais tempo. E da segunda vez que eu tava assistindo o filme, eu prestei atenção que quando tem aquela cena que os dois estão olhando pro mar, que eles acabam de chegar na ilha, eles estão olhando pro mar, e depois a gente vê que o navio tá indo embora, o William Defoe tá feliz, sabe? Ele tá, tipo assim, ele tá contente, ele tá confortável ali naquele lugar. E o Robert Pattinson tá mais, assim, né, vamos ver o que vai acontecer, porque ele tá acabando de chegar ali. Então, como o filme trata essa questão também, sabe, de a pessoa lidando com seus problemas, encarando seus problemas, e ela não sabe para onde ela tem que ir, ela tá perdida, ela não tem perspectiva de nada. O filme me fez muito pensar para esse lado. O William Dafoe, ele tá no filme, os dois, se você olhar, eles são dois refúgios da sociedade, pode-se dizer assim. Eles são dois rejeitados da sociedade por um ou outro motivo. Mas enquanto o William Dafoe, ele tá ali, ele alcançou aquele posto, ele tá ali há tempo suficiente para poder decretar sobre si mesmo uma certa autoridade, sabe? Um certo status, porque ele é o chefe do farol. O Robert Pattinson, pelo contrário, ele vai para aquilo que provavelmente é a única coisa que restou. Ele precisa de uma nova identidade, ele precisa recomeçar, e ele precisa recomeçar por muito baixo, assim. Então ele não é o emprego, não é o trabalho ideal para nenhum dos dois, mas um, e a gente vê muito isso no Brasil hoje em dia, conseguiu um mínimo, assim, um fiapo de status por exercer o que exerce, e derrama isso sobre a cabeça dos suportes subordinados. E o outro tá ali porque é o que tem pra hoje. E se ele não conseguisse aquilo, possivelmente ele não conseguiria mais nada. Talvez até estaria preso, né? Porque a gente vai, sim, ver mais pra frente que ele tá fugindo. Ele tá fugindo de um assassinato. E é realmente... E tem muita gente assim. Tem muita gente sem esperança. Igual você falou, que sai de um emprego, vai pro outro e tem que lidar com... Não é nem o patrão. É o chefe, o que tá, o supervisor dele que tá ali, que tá passando por cima de todo mundo, que quer que puxe o saco pra fazer qualquer coisa, sabe? Isso a gente vê no dia a dia. E quanto... Que promete chances e não entrega, como acontece também, fica sempre subentendido que o William Dafoe vai ensinar mais sobre como usar o farol, mas nunca deixa ele subir lá em cima. Tem muito a ver com o relacionamento tóxico no trabalho mesmo. Então, e somado a isso que eu falei lá no começo, né? Tipo, o quanto a pessoa que veio de fora ou que procura esse emprego, ela vai se conformando com aquele espaço. E no final ela acaba reproduzindo os mesmos comportamentos que possivelmente ela acabava condenando no começo, né? Que é toda a influência que o personagem do William Dafoe exerce no do Robert Pattinson. Eu já passei por uma situação um pouco similar de, uma vez dentro de um ambiente corporativo, criticar claramente determinados comportamentos, e quando de posse de uma determinada autoridade eu consegui perceber onde que aqueles comportamentos se manifestavam, né? Tipo, e aqui é igual vocês falaram, uma pessoa com desesperança que pega ali a oportunidade que apareceu e no final vai tomando a forma daquele espaço. Você também citou, né? Como o local molda a pessoa, né? É, exatamente. E a falta em cima do que você falou ali de desesperança, né? O quanto faz falta as relações sociais, né? Tipo, como que as pessoas vão lidar com essa falta de relações sociais? Você está condenado àquela atividade ali só com uma pessoa que não te trata bem? Você está se questionando se você está em suas capacidades mentais, se você está na sua condição de sanidade mental? E aí a gente percebe essa questão da... E pior, né? Tipo, como o resgate não vem, é um limite ali que se rompeu. A esperança que foi, né? Tipo, qual que seria o nosso comportamento perante uma situação similar? Porque ele vai ficar mais preso ainda àquela situação. É, e isso remete um pouco também a gente tá falando, mas a qualquer tipo de relacionamento abusivo, né? Porque a tendência do abusador... É confinar a pessoa abusada, é tirar as amizades, é tirar da família e ir confinando a pessoa. Isso acontece muito no relacionamento homem-mulher, né? Muitas mulheres sofrem isso, são tiradas do convívio da família, dos amigos, qualquer pessoa que tenta interferir no relacionamento, o abusador, o agressor, ele tende a tirar aquela pessoa e vai colocando no abusado, no agredido, aquela ideia, né, de tipo assim, ó, isso aqui é o mundo, sabe, você tem sorte de tá aqui, você não tem mais nada, se você sair daqui, sua vida vai acabar, e a pessoa abusada acaba acreditando nisso, né, acredita que aquilo é o normal, né, e muitas vezes não consegue sair disso, né? Quer dizer, na maioria das vezes, a pessoa não consegue sair disso, ela acaba sendo condenada a isso. Se não houver uma força muito exterior que venha e rompa esse tipo de relacionamento, a tendência, a gente sabe o que, que é, acabar mal. Né? Acaba mal, acaba em morte, sim, acaba em doença, acaba nisso. Né? Então, o filme faz essa questão também, né? Dos caras estarem ali e aquilo é o mundo deles. Aquela ilha... as regras daquela ilha, as superstições daquela ilha. O personagem do Robert Pattinson no começo, ele não acredita, né? Ele não acredita em nada do que o William Dafoe fala pra ele. Tipo assim, não pode bater na gaivota porque dá azar. Não pode isso porque eu não posso ficar sem brindar porque isso vai trazer azar. Tem que terminar o brinde. E lá no final do filme, o Robert Pattinson já aprendeu a fazer o brinde e vai fazer o brinde pra enterrar o William Dafoe. sabe? Como uma forma de oração, né? Encomendando a alma dele. Então, ele vai sendo absorvido pela ilha e aquilo faz parte do mundo real dele, né? O que a gente começa achando que, não sabendo se é real ou não é, se ele tá louco ou se não tá, se ele tá vendo coisas ou não tá, no final, pro personagem, aquilo é a realidade. Porque é uma coisa que a gente não pode desconsiderar também das pessoas que falam que veem coisas que não é compreendida pelos outros, né? Mas talvez para quem tá de fora não é real, mas para a pessoa que está vendo, que está passando, aquilo é real. Então a gente não pode simplesmente falar assim, não, você tá louco. É a pior coisa que você pode fazer, eu acho. Você chegar assim, não, você tá louco, você tá vendo isso aí, isso é loucura da sua cabeça. Porque aquilo é real para a pessoa que tá vendo, sabe? Então, você tem que, né, a gente tem que buscar entender. E o filme mostra isso, que ele vai sendo absorvido e aquilo passa a ser real para ele. Todas aquelas regras passam a valer. Então, quando ele mata uma gaivota, a merda se, sabe? Vai tudo pro buraco, entendeu? Eu achei muito engraçado, assim, isso não tem nada a ver necessariamente com a discussão, mas não todas, mas grande parte das regras que o William Dafoe impõe sobre o Robert Pattinson são muitas daquelas superstições de quem já foi marujo velho, sabe, cansado de guerra e tal. Matar uma gaivota, um albatroz pode trazer mau agouro e tudo mais, que eram coisas dos escritos do autor clássico Samuel Taylor Coleridge, se eu não me engano. Que escrevia sobre isso, né? Tem romance trágico sobre isso, do homem, do marinheiro novato que mata uma gaivota e traz o infortúnio para o navio pesqueiro onde estava e tudo mais. Eu achei muito interessante porque ele pegou referências de vários lugares, assim, achei muito bom. E sobre o que você falou, Guilherme, você também, Michael, é outra coisa que eu acho que não necessariamente, por acaso, o diretor colocou na história para ligar com coisas com as quais nós podemos nos identificar no dia de hoje. A própria figura do abusador, ele não apenas corta, faz questão de cortar os laços do abusado com qualquer pessoa que possa lhe abrir os olhos, mas também de se deixar como o único capaz de, como assim, o marco inicial de tudo que o abusado deve depender, de maneira que o abusado não consiga dar um passo sem pensar em se o abusador permitiria ou não, ou se seria pecado, ou viável ou não, até o ponto em disso entrar de tal maneira na cabeça do abusado que ele entra na fase da negação, do negacionismo. Ele começa a comprar a ideia e, assim como vocês falaram, isso se torna real para ele. Tem um filme muito legal que eu vou só deixar, pode até cortar se você quiser, Guilherme, disso. Tem um filme muito legal do William Friedkin, o cara que dirigiu O Exorcista, chamado Bug. Eu não vou, acho que é Possuído o nome. Mas basicamente é um casal, aqueles casal white trash estadunidense. É um filme com a Ashley Judd e com o Michael Shannon. E eles se encontram por intermédio de amigos, assim, e ela era uma pessoa, uma mulher quebrada pela vida, já sem muita perspectiva e tudo mais, e ele também, mas ele é um pouco mais perturbado do que isso. E eles acabam vivendo um tórrido romance, só que o cara é completamente despirocado ao ponto de ele começar a acreditar que a casa está invadida por insetos que podem entrar na mente e transtornar a mente da pessoa, e ela, que está tão embarcada nesse relacionamento como última chance, começa a acreditar nisso, e isso se torna a realidade dos dois. Um negócio muito tóxico. É um filme muito interessante para assistir. Ah, isso que você falou aí, a gente tem exemplo clássico, encaixando no que eu tinha falado antes, né, de como é até um mal pós-moderno, né, de como a realidade ela acaba sendo distorcida e tudo vira narrativa, né? Todo mundo tem a sua narrativa e o real, o concreto não existe. Foi aquela que eu falei lá atrás, na verdade, foi aquela de todas as implicações e simbolismos sexuais sobre aquilo. Eu li e eu dei muita risada de muita gente que viu, desculpa aí gente, eu não tô tirando onda com a cara, não de vocês. Eu dei muita risada de muita gente achando que tinha referências a Lovecraft, porque viu uma porra de um tentáculo lá em cima. Uhum. E, na verdade, o que eu vi ali eram simbolismos e implicâncias sexuais, assim, profundas. Até porque isso cai no que a gente tá conversando também, de quem é o macho alfa. Isso. Quem tem toda uma tensão sexual que rola em momentos ali entre os dois e tal. E eu acho que o filme é bem simbólico quanto a isso também, né? Não apenas... nas questões trabalhísticas ou sociais ou de autoridade, abuso de autoridade, mas também em como esse tipo de abuso e domínio de um sobre o outro parte também para esse lado sexual, esse lado tóxico sexual. Tem só não o simbolismo, mas chega a ser literal dentro do filme. Porque tem uma cena que eles estão dançando agarradinho. É, eu tinha lido uma entrevista do Robert Eggers a respeito do Lovecraft. Agora, em relação ao simbolismo do farol, de ser um pênis, isso tá bem claro. Até o Robert Pattinson falou, de novo, cortando aí o espectador da jogada, né, a interpretação do espectador. Mas eu também li que tinha uma cena que tinha um corte do farol, né, o farol, e pro pênis ereto do Robert Pattinson. Seria tipo a gente tem o racor, né, o racor, tem vários tipos de racor, aqui seria um racor de ereção, vamos dizer assim. Mas daí cortaram, né, cortaram. Mas o simbolismo é esse, que se encaixa justamente nessa relação de macho alfa, de masculinidade que você tava falando. Agora, em relação às outras coisas que você tinha comentado, o Robert Higgins, ele pesquisou bastante, né? Tanto a literatura do século XIX, como que as pessoas falavam, pesquisou através das pinturas, né? Para a equipe de direção de arte dar vida ali aos cenários, à cenografia, aos objetos, né? Que eles chamam de a ilha, né? De props. É, exatamente. Então, isso vai na onda do que você estava falando ali da questão daquele marinheiro sábio. E assim, eu não tenho essa intimidade com a língua inglesa, mas alguns críticos falaram que foi até no vocabulário, na forma como eles estavam falando. Então assim, esse tem um linguajar todo próprio dele. Isso, exatamente. Então esse diretor, ele, o pessoal gosta de assistir os filmes dele justamente por isso, que ele faz uma pesquisa bastante ampla a respeito daquilo que ele quer falar. Ele tem várias referências. Eu li também no Omelete que ele tem, ele gosta do Iluminado do Kubrick, que também se encaixa aqui, como que o meio transforma uma determinada pessoa, né? Aí seria o personagem do Robert Pattinson, claramente. Então, o que o Guilherme estava falando de cinema lá no começo do programa se encaixa aqui, né? Tipo, é um diretor que ele quer nos levar para novos caminhos do audiovisual. Isso é bacana de você assistir. E encaixando de novo com o que o Guilherme tinha falado, não precisa ter um roteiro complexo, porque o que é chamado de narrativa é a forma como você conta a história. Então, tem várias formas de contar a história, a partir do ponto de vista, a partir de um simbolismo. Então não precisa de muito diálogo. Até eu tava fazendo uma maratona ali da franquia do Mad Max, e a franquia do Mad Max é uma franquia que dá pra definir exatamente como o Guilherme falou: menos é mais, não é uma franquia muito de roteiro, mas os símbolos, o que que ela vai jogando ali, você consegue pegar que não é um filme que tá muito nas aparências, ele tem muitas essências, e esse filme O Farol é exatamente isso. Sim, muitos diretores trabalham com isso, assim, diretores para os quais o roteiro não é nem de longe o mais importante para o filme, assim. Lucio Fulci fazia isso, Godard fazia isso pra cacete. É, o Godard é coisa de louco, né? Mas enfim, exatamente, tipo, o cara é isso, né, tipo, por isso que quem tá ouvindo cuide dessas pessoas que menosprezam o filme, é porque é um exercício. O que que esse filme tá exigindo de mim, o que que ele quer que eu enxergue, entendeu? E a gente tá falando essas associações com o mundo real, mas o exercício de interpretação do filme a gente fez, a gente falou aqui como que ele trabalha, que os personagens estão presos naquele local, a fotografia, a direção de arte, tudo levando em conta esse caminho do personagem rumo à loucura, né? A falta de relações sociais, enfim, tá tudo lá no filme objetivamente. Eu tenho às vezes a impressão de que muito dos, entre aspas, críticos que falam mal dessa história de cinema, primeiro, na boa, eu não gosto do termo que criaram do novo horror, porque pra mim já tinha filmes sendo feitos, não necessariamente nesse estilo, mas com esse tipo de argumentos narrativos há muito tempo, de técnicas de filmagem há muito tempo. Então assim, talvez o espectador tenha perdido o link com a sua própria história para não imaginar que já existia esse tipo de coisa. Mas dito isso, assim, a impressão que eu tenho desse pessoal que critica esses novos críticos e tal é que eles entram pra ver um filme desse e falam, pô, eu já paguei pra ver o filme, você quer que eu pense sobre ele também? É, exatamente. Ô, pensador, você conhece o Fábio Rockenbach? Não posso dizer que eu conheço, não. Ele é... Então, pode parecer, né? Mas é um jornalista, crítico de cinema, um cara fodástico aí. Tá na Movement e no Cineplot. Eu troco umas ideias com ele no Twitter, porque ele é bem assertivo, surpreendentemente assertivo. E eu li um texto dele falando sobre as pessoas que falam de cinema hoje em dia. No meu processo de, meu Deus do céu, não posso, né, tenho que respeitar o cinema, né? E ele falou isso que você mencionou, tipo, essas questões do novo horror ou do novo terror, que muita gente fala que é novidade, é por questão de não querer pesquisar. Ele fala que tá sendo feito desde os anos 40, né? Aí eu perguntei pra ele, Fábio, eu li o teu texto, só que eu tô procurando... levar o cinema como arte, essa procura, ela é recente. Então, quais são os filmes? O cara respondeu em 16 tweets. Não foi só um, ele deu 16 tweets de dicas de filme que eu tenho que começar a assistir. Então, é óbvio que quem tá chegando agora tem novas coisas a mostrar, né? É um artista também. Mas é muito temerário quando a gente ouve, isso aqui nunca foi feito antes. É igual aquela questão do Orson Welles, né, que as pessoas falam, ele inovou aqui em Cidadão Kane. O Fábio também critica isso, né, que tinha gente antes fazendo, mas ele virou uma bíblia porque ele catou ali várias coisas e virou uma referência. Ele criou uma lente de câmera, né, que não existia até então, né, que permitia deixar no mesmo foco o que tivesse perto e o que tivesse longe para ter para que pudesse haver duas cenas concomitantes acontecendo ao mesmo tempo sem perder o foco uma da outra. Então, daí o que a gente procura aqui é ser honesto, fazer um podcast honesto, sabe? Não querer, tipo, porque isso que você falou é um reflexo da nossa sociedade como um todo, não é culpa dessa geração, é algo que já vem sendo construído. As pessoas, além de o cinema ser uma arte muito popular, elas vão baixando o sarrafo cada vez mais. Aí quando vem um filme com esse ritmo aí que vai entregando as coisas aos poucos, igual o Guilherme falou, é lento, é não sei o quê, e aí não tenta embarcar no que o filme tá te propondo como arte. É, essa questão também de novo isso, novo aquilo, eu acho que às vezes aplica mais a uma nova geração, sabe? De novos diretores, novos roteiristas... Porque, igual eu sempre falo isso, e eu tô começando a pensar mais sobre isso, é que história é história, gente, sabe? História é história, pode mudar alguma coisa, alguém vem, muda uma coisinha e é coisa nova, sabe? Isso acontece muito em pesquisa, até por isso, o básico, a primeira coisa que você aprende quando você vai iniciar uma pesquisa é fazer o estudo do estado da arte. Sabe, fazer a pesquisa bibliográfica, porque você não é a primeira pessoa que está pesquisando, que vai tentar fazer algo. Às vezes já veio outra pessoa, já tentou, às vezes nem não conseguiu, ou não deu o passo que você está tentando dar, mas já teve alguém que já tentou fazer isso, sabe? Não adianta você querer inventar a roda, ninguém inventa a roda, sabe? E às vezes isso serve até para alguns críticos chato também, que é igual a galera do Star Wars, mas é porque o Star Wars não é igual o Star Wars antigo, o Star Wars antigo é muito melhor, não sei o que, não sei o que. Mas cara, é uma linguagem para uma nova geração, a gente também não tem que exigir de uma nova geração que conheça tudo que os 200 anos de cinema, sabe? Tem uma galera nova, igual eu, por exemplo, eu me coloco. Eu não entendo nada de cinema dos anos 40, sabe? Não entendo dos anos 50, sei lá, quando iniciou o cinema. Eu não entendo, eu não vejo, eu não tenho tempo pra ver isso. É muita informação pra gente ver. Então, às vezes, chega algo agora que pra mim pode ser novidade, né? Uma forma de fazer, uma forma de contar uma história que pra mim, pra algumas pessoas assim como eu, é novidade. Mas a gente não pode nunca parar e falar assim, nossa, reinventou o cinema, esse é o novo cinema. Não, calma, tem gente que vai vir e vai falar, olha, isso aqui já foi feito antes, isso é assim, esse autor estudou, adaptou, ele tá fazendo, ele tem essa referência e tudo se compõe. Não é mérito nem demérito, não é nada, isso é arte. A arte é cíclica, ela se reinventa, ela, sabe, ela vai pegando referências de todos os lugares. É, vai se, às vezes, resgata. Em cima disso que tu falou, tipo, o que eu vejo, assim, é... Não sei se seriam os críticos o problema, acho que até que não. Os críticos também, eles estão se questionando muito o que eu percebo aí nas redes sociais, né? Os que eu tenho em contato. Mas é uma galera que se posiciona como crítico, não vou citar o nome, mas tem uma galera que ficou muito famosa aí no, na expansão da Marvel aí, né? E eles vêm justamente fazendo esse tipo de ataque, né? Atacam o Miyahito quando ele provocou os cinemas de super-heróis. Estão aí fazendo sucesso no YouTube e acabam entregando para quem consome o conteúdo deles. E aí você vê a reprodução de pessoas falar em minha expectativa ou filme pretensioso, é umas bobagens que a gente tem que ter muito cuidado, porque pô, o cinema tem que ser respeitado, né? Agora, o que você falou de novo e de geração, eu concordo 100%, porque tipo, nova Hollywood, né? Nova Hollywood, grandes filmes estão tendo prejuízos, aí vem a nova Hollywood, Easy Rider, Bonnie and Clyde. A nova Hollywood é nova na questão de geração, porque ela foi influenciada pela novela Vague, que também significa nova onda, que por sua vez foi influenciada pelo cinema B norte-americano e pelos filmes lá dos anos 20, anos 30. Então é exatamente isso que tu falou, são gerações que pegam referências do passado, que se reinventam, entre outras coisas. Como eu falei em nova Hollywood, eu estou em um podcast, eu não posso deixar de registrar a paradoxal participação de Jorge Lucas nesse período. Não tem nada a ver com o programa, peço desculpa, mas ele foi um dos que mais estimulou o período, insistindo pro Coppola aceitar o Poderoso Chefão, e ele foi um dos que terminou o período com Star Wars. É isso, sabe? Eu tô pensando em fazer um podcast sobre o que a gente discutiu aqui, porque, por exemplo, olha quanta coisa a gente falou do Farol. Entendeu? Deu e dá mais debate, sabe? Então, às vezes o fato da pessoa ter gostado ou não ter gostado não define se o filme é bom ou ruim. Entendeu? A gente tem que partir de uma base melhorzinha, né? Melhor definida. Seria o quê? Seria a linguagem? Aí você vai falar que o Farol é um filme mal executado? É um absurdo completo, né? Então... Mesmo sendo um podcast que não é acadêmico, que não é nada, a gente procura ser honesto com o nosso ouvinte, né? É porque realmente, cara, tá me incomodando muito, entendeu? E o Guilherme... Podcast calçadêmico. E o Guilherme, ele... Eu vi recentemente o Guilherme entrando em uma discussão e eu pensei, nossa, cara, como que as pessoas não conseguem entender que o que a gente tá falando, quando a gente fala que determinado estúdio faz 300 filmes que é a mesma coisa, a gente só tá falando, filmes como... A gente só tá pedindo... Dá pra fazer alguns filmes que nos levem pra outros universos, tipo Pantera Negra me leva pra um outro universo. É só isso, cara, que a gente tá falando. E o Martin Scorsese concorda com a gente. Entre os Scorsese, né? Eu fico com o Scorsese. Você viu a treta e não falou nada, né? Ficou calado. É assim que a gente... Só de moita ali. Esse é o famoso amigo que você tá no bar, arruma uma briga, o cara nem se manifesta, vai até no banheiro. Eu cheguei depois. Mas eu acho interessante até, eu não sei se a gente tava conversando em off ou não, é um negócio que dá pra fazer aqui no Papo de Calçada. Tipo, a gente, todo mundo aqui, a sua maneira, estuda o cinema. A gente falou aqui antes. Então a gente pegar esses filmes, e de repente que as pessoas têm uma determinada impressão, a gente trazer aqui outras perspectivas. Às vezes, a exemplo de como a gente fez até agora sobre o Farol, a gente falou sem falar, basicamente, a pessoa pode ouvir o podcast e já ter caraminholas de pensamentos pra prestar até mais atenção no filme quando vir, né? Exatamente. E o que eu tava... Por exemplo, eu tô fazendo um podcast sobre o filme O Poço. Eu, até pra corrigir três coisas. Pra ter um episódio do podcast. Pra usar o podcast como meio. Que eu tô usando como meio de estudo. Se eu usar como fim, eu fico louco. Igual eu fiquei ano passado. Então é negócio é usar como meio. E até pra corrigir as minhas participações no Papo de Calçada e no Cappuccino sobre esse filme, que eu achei que foi uma merda as minhas participações. Por quê? Porque eu revi o filme e o filme melhorou pra mim. Aí eu procurei estudar como forma e estilo. Como que o filme, ele coloca visualmente, absurdamente bem o que ele quer tratar como tema. É, ele é muito bem sucedido nessa questão dos níveis e ele fala basicamente que a gente precisa... de uma outra sociedade mais sustentável, porque aquela como tá lá não tem solução. Então, vou procurar nesse podcast trazer o que que é forma, o que que é estilo, por que que tal qual pode se considerar bem executado. Então, é outras formas de um ouvinte, igual o Pensador falou aí, absorver o cinema. Se a gente conseguir... vamos supor... Tantas pessoas ouviram uma... Ah, captei, legal. Daremos por satisfeito. Não, já fica aqui a ideia, né, da gente trazer mais filmes para ter essas discussões que nós tivemos aqui, que nós já tivemos em outros filmes. O Pensador já participou aqui com a gente lá no filme do Coringa, nós fizemos o do Poço, que o Michael acabou de falar, o Midsommar, de trazer a nossa interpretação do filme, não só a parte técnica, né? Porque até a gente tem um podcast para isso, que é o TV na Calçada, que fala mais da questão técnica, que a gente fala das atuações e tudo mais, um formato mais comum, né, que a galera tem aí nos YouTube, as críticas lá, a gente faz mais a crítica do filme ou da série. Aqui a gente trazer um bate-papo, como é o Papo de Calçada, pra gente cada um trazer a sua interpretação e deixar o ouvinte também pegar as informações, o que ele acha que é válido, o que não é, e ter a interpretação dele, né? O Papo de Calçada, outro dia eu tava até comentando isso com o Bruno, a gente conversando, o Papo de Calçada ele é um podcast de política, só que as pessoas às vezes não entenderam ainda que o Papo de Calçada é um podcast de política. Porque cada episódio que a gente tá falando sobre política, seja falando de um filme, seja falando de uma história, seja falando de qualquer coisa, a gente tá sempre falando de política, a gente tem essa forma de fazer, né? E a gente pode trazer isso também para interpretações de filmes, ou quem sabe até minisséries, coisas que dá para assistir mais rápido, a gente pode trazer aqui também. E fica o convite aí para os ouvintes sugerirem, né? Como o Farol foi uma sugestão dos ouvintes, quiser sugerir algum filme, a gente vem, vai ter o maior prazer de, né, discutir aqui. Não me venha com Donnie Darko, não, por favor, porque eu já revi Donnie Darko no mês passado e realmente não é um filme que não é pra ter sentido nenhum, aquela porra, então não me venha com Donnie Darko, não. É igual um cão andaluz, né? Um cão andaluz, a primeira vez que eu falei com a minha namorada, você entendeu? Não, então, beleza, tô tranquilo que eu também não entendi porra nenhuma. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Pessoal, antes de ir para o nosso momento cultural, eu gostaria de agradecer aos padrinhos do Papo de Calçada. Muito obrigado a Danilo de Almeida, do Doublecast, do Já Ouviu Esse Disco. Muito obrigado a Jaque Rosa. Muito obrigado ao Pensador Louco. E também muito obrigado ao Renato Amorim. Você que não nos apoia e gostaria de nos apoiar a partir de R$1, basta acessar padrinho.com.br/papocalçada ou então procurar o nosso perfil no PicPay e fazer a sua contribuição. Aos que nos apoiam, muito obrigado, vocês nos ajudam muito. E agora vamos para o nosso momento cultural. Quem gostaria de indicar alguma coisa aí pra gente? Bom, vou fazer duas indicações. Eu tô num desafio muito louco aí de aprender a ler filmes, né? Então eu tô participando de cineclube, é a loucura total, assim, a minha agenda. É a doideira, mas estamos dando conta. E aí a gente é forçado a ir a determinados filmes que no modo naturalis, talvez a gente demoraria mais para chegar. E eu cheguei num filme que é absolutamente sensacional, assim, daqueles que a gente faz, que te faz refletir. Tá disponível aí no YouTube muito facilmente. Meu advogado disse que eu não afirmei isso. se chama Aurora, do Murnau. É de... Opa! É, exatamente. É de 27, né? No mesmo ano que o cinema começou a estar sincronizado ali os diálogos com o visual, né? O audiovisual. Esse filme foi lançado em 1927. Eu não vou dar muita sinopse assim, mas é uma reflexão a partir da vida, de relacionamentos. E o interessante de perceber é que o Murnau já estava na sua fase hollywoodiana, vamos dizer assim, né, norte-americana. Mas um elemento, a gente falou de expressionismo, é o mesmo elemento. A pessoa que vem de fora causa o distúrbio. Você consegue enxergar nesse filme, é curioso. Foi a primeira coisa que eu reparei, assim, desde quando eu li a sinopse. Mas não vou dar muito... Eu tô numa fase que eu não quero dar sinopse de filme pra ninguém. Eu percebi que a experiência fica melhor assim. Só vai, né? Eu tô indicando, então vai lá ver que é bom. Exatamente. Acredite na gente. Eu fui assistir outro dia Igualdade é Branca, até entender do que era o filme. Quando eu entendi do que era o filme, eu falei, caralho! E daí eu li a sinopse depois e falei, mas que sinopse é essa? Entrega a grande chave ali do filme. Então eu não tô dando sinopse pra ninguém. Mas... ele tá na lista da Safe Sound com os maiores filmes de todos os tempos. Então, confia na Safe Sound, não precisa confiar em mim. A outra indicação que eu tenho é um documentário da Netflix que também tem a ver com a fase que eu tô passando, que se chama Minimalismo. Menos é mais. Esse é o subtítulo que eu dei, tá? Minimalismo é o nome do documentário. É como viver mais tendo menos. Dá um exemplo aqui que eu vou aplicar pra minha vida. Eu tenho uma caralhada de livro. Eu não preciso ter essa caralhada de livro. Isso gera ansiedade em mim. Então eu vou começar a doar pra biblioteca, pra pessoas que precisam. É um processo difícil entender isso. Até hoje eu não tenho carro, né? Eu consigo ir do ponto A ao ponto B por outros meios. Tô com mais de 30 anos, não vejo essa necessidade. Mas vai de cada um, isso vai se encaixar de alguma forma, de formas diferentes em cada pessoa. Tô estudando também ciências sociais e tem o Durkheim, ele que é um dos pais da sociologia, ele é muito assertivo, ele veio lutando para a sociologia ser ciência, e ele diz que a grande contribuição dele é como a sociedade influencia o indivíduo, coercitivamente, e o consumismo inegavelmente é algo generalizante, externo e coercitivo, que é o que ele define como fato social, e isso afeta todo mundo. Eu até estou pensando em fazer vídeos aqui no Papo de Calçado usando como exemplo alguns elementos que estão aí na internet, podcast, internet, para explicar como essa teoria dele na prática, porque foi isso que ele fez e ele é foda. Então a gente está suscetível a esse tipo de consumismo e inevitavelmente isso gera, entre outras coisas, ansiedade. O documentário tem muita certeza que, se você que está ouvindo está procurando esse tipo de coisa, ele vai te ajudar pelo menos a refletir onde que eu posso diminuir tais influências. É isso. Valeu. Só te perguntar, é minimalismo já ou minimalismo? Putz, porque tem não sabia dois. Que é minimalismo já. Tem dois? Caralho! Agora fodeu. Mas eu vou explicar depois na edição, então, que agora você pegou, que eu tô meio no improviso aqui, eu não consigo responder essa pergunta, mas eu já respondo. Só um minutinho. Tá, dá uma olhadinha na Netflix aí, depois você traz pra gente. Tá? Beleza. Pensador, qual a sua indicação? Opa, na verdade eu não tinha preparado nada, mas enquanto o Michael falava, eu fui caçar aqui um filme que eu revi recentemente. Acho que foi a terceira vez que eu vi esse filme. É um filme que eu passei muito tempo. Eu diria que a cada década eu assisti esse filme mais uma vez, que apesar de também ser um filme antigo, eu considero primordial para entender e talvez injetar um pouco de humanidade na nossa época contemporânea, que se chama Julgamento em Nuremberg, de 1961. é um filme longo, é um filme de 3 horas, ele tem interpretações fantásticas, ele tem Spencer Tracy, ele tem Marlene Dietrich, ele tem Maximilian Schell, e basicamente ele trata na Alemanha destruída após Segunda Guerra Mundial, de juízes que foram a Nuremberg fazer o julgamento de alguns oficiais nazistas e entender o porquê fizeram o que fizeram, tendo que alguns deles mesmos eram juízes e, portanto, deveriam ter uma forma mais embasada para julgar os horrores dos crimes cometidos durante a Segunda Guerra. E todo o desenrolar do julgamento é basicamente uma tese do que faz a humanidade agir de determinadas formas e como tentar não repetir esses erros do futuro. Eu acho um filme lindo. É um filme porrada pra caramba, mas é um filme lindo de se ver. E não acredito piamente que qualquer pessoa que o assista hoje em dia vai ter plena noção do tempo em que estamos vivendo agora, porque ele continua perfeitamente atual hoje em dia. Vou indicar um negócio besteiro, o pessoal tá indicando coisa muito séria e eu vou indicar um negócio bem besta. Lá vem Adam Sandler. Não é Adam Sandler, é brasileiro. eu até fazer propaganda sem querer fazer, mas eu assinei a Globoplay, da famigerada Rede Globo, e eu tô puxando porque eu assisti A Grande Família com a minha digníssima esposa. Nós maratonamos 14 temporadas de A Grande Família. E depois deu mais vontade de assistir mais coisas, séries, sitcoms brasileiras. E eu tô assistindo Toma Lá da Cá. Cara, é muito bom, sabe? É imbecil, é idiota, é classe média pura. Mas é muito engraçado. Os personagens, os atores, o elenco são perfeitos, sabe? Tem Adriana Esteves, sabe? Ela é... Cara, eu sou muito fã dela. Ela é uma atriz, uma puta atriz, sabe? Então, fica a dica, hein? É roteiro ou produção do Falabella, né? Que explica bem as piadas e a classe média. Exatamente. É uma adaptação do Sai de Baixo. É basicamente. Mas, cara, é muito bom, sabe? Tem Diogo Vilela, tem... próprio Falabella. Eu sou horrível pra lembrar nome de ator. Tá a Alessandra Maestrini fazendo a Bozena. Puta que pariu, que personagem foi. Arlette Salles fazendo a Copélia. É perfeito pra mim. Assim, é uma das melhores coisas de comédia que eu já vi. Essa série pra mim é perfeita. Me faz cagar de rir. Então fica a dica aí pra quem quiser. Tem no serviço da Globo, da Globoplay. E tem nos outros meios aí também. Você sempre acha pra quem quiser assistir. Fica a dica aí. Pensador Louco, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra te receber aqui. Eu vi fazendo a recapitulagem lá dos episódios de 2020 que você não veio no Papo de Calçada em 2020. Eu não acreditei. Eu falei, não, como assim o Pensador Louco não veio no Papo de Calçada em 2020? E realmente, 2020 foi um ano atípico, então, porque até isso não teve. Olha só. Eu não percebi. A gente tá sempre tão trocando ideia que eu não percebi que eu não te convidei. Até fiz questão de te chamar aqui num dos primeiros episódios do ano pra pagar esse débito aí que a gente tá devendo de mais de um ano que você não vem no Papo de Calçada. Então, muito obrigado. Vou pensar se eu te perdoo. Muito obrigado, e deixa pro pessoal os links aí, onde o pessoal encontra o seu podcast. Opa, quem quiser conhecer, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, você encontra em bladobladoblado.pensadorlouco.com, com podcasts falando sobre músicas e artistas e álbuns que talvez você não conheça. Podcasts com audiodramas encenados em voz por atores e atrizes amadoras sobre autores e autoras em ascensão. Tem podcast falando sobre filmes estranhíssimos, às vezes nunca lançados no Brasil, na sua maioria nunca lançados no Brasil, e demais loucuras que podcasters fazem quando a droga bate. Vão lá e apreciem sem moderação. Tá certo. Michael, deixa aí também o pessoal onde encontra o 24 Frames pro Café, que eu sou muito fã, já cansei de falar aqui. Pô, cara, valeu, obrigado. O 24 Frames é um quadro do Cappuccino Cast, então no portal do Bookstime Brasil, vocês vão lá nos quadros e vocês encontram o 24 Frames por Café. O 24 Frames, cara, tá sendo um desafio bem louco pra fazer. Porque ele, vamos dizer assim, eu mudei o objetivo do podcast. Ele era uma coisa Mas daí algumas pessoas acabaram por compromisso se afastando. Aí eu tive esse período de crise, de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com o cinema? Eu não entendo porra nenhuma de nada, e agora, meu Deus. E aí eu decidi, claro, como eu tô estudando, eu vou usar o podcast como um meio. De vez em quando eu vou falar de um filme específico, beleza, pode ser. Mas a partir de 2021, vai ficar muito claro qual é a estratégia do programa. Igual eu falei, acho que o primeiro episódio já deve ter ido ao ar. Eu vou falar aqui, primeiro episódio de janeiro vai ser sobre o Poço. Falar sobre forma e estilo, a partir do David Bordwell, que tem o seu livro Arte do Cinema. O segundo episódio vai ser do próprio Mad Max. Eu tô decidindo essas coisas muito agora, porque felizmente eu tenho tempo. Tenho episódios na cartada aqui pra poder estudar e fazer um negócio que eu gostaria de fazer, o Mad Max, menos é mais. Aí vamos falar sobre história, enredo e narrativa. Qual que é a diferença das três coisas? Já dei um spoiler aqui no programa, né? E é mais nesse sentido. E eu acho que vai ficar legal porque eu descobri que é isso que eu gosto, entendeu? Não necessariamente só falar de filmes. Falar de filmes, eu tô escolhendo muitos podcasts que eu participo. Aqui estou, porque são amigos, Papo de Calçada é a minha casa, e é sempre muito divertido estar aqui. Mas eu tô tendo bastante cuidado de participar de filmes, justamente para não cair nessas armadilhas que eu falei ali, porque é um negócio que tá me preocupando muito. Pode ser que você que tá ouvindo ache uma besteira, mas para mim é um negócio que tá me preocupando. E no YouTube do Papo de Calçada, a partir de dezembro de 2020, comecei um trabalho ali de novo usando podcast como meio, que é o que eu falei. Eu tenho fazendo duas especializações: cinema audiovisual e ciências humanas. E o 24 Frames é o meio para estudar cinema e audiovisual, e o canal do YouTube do Papo de Calçada vai ser para estudar ciências humanas. Antecipei ali, fiz um episódio com o Bruno da ESC, e eu acho que ficou legal, sobre opinião versus pesquisa. Os próximos dois episódios, a ideia a princípio é ser mensal, vão ser entrevistas com jornalistas falando sobre jornalismo em tempo de bolsonarismo. E depois acredito que vai começar, aí vai ficar legal, pegar um vídeo de uma pessoa que define o que é o sistema que a gente vive, e aí eu vou começar a brincar ali com quem está assistindo. Será que essa definição a gente encontra amparo na realidade, ou isso aqui é um idealismo jogado na realidade? E depois a gente vai brincando aí, conforme eu vou estudando, até para um desafio pessoal, para a gente ir aprendendo e evoluindo. Então é isso, estou nesses meios. Eu prometo, em 2021, usar melhor o Instagram, porque eu não sei como pessoas me seguem, sendo que eu não faço absolutamente nada. Mas é uma promessa. Mas, por enquanto, você me encontra aí mais fielmente nesses espaços. Bom, se você entender porque tem gente que vota no Bolsonaro sem ele fazer nada, talvez você entenda porque as pessoas te seguem no Instagram. Eu não posto nada, cara. Hoje teve um seguidor ainda. É assim, cara. Isso é a nossa nova sociedade. Não vamos tentar entender demais também, não, senão a gente fica maluco. Gente, valeu demais a participação. Eu adorei fazer. Papo de Calçada é sempre assim, a gente vai começar, nunca sabe como é que vai acabar. E pra mim ficou um excelente episódio. Os links do Papo de Calçada é @papocalçada no Twitter, Instagram e Facebook. O nosso blog agora tá lá no portal Bookstime Brasil, então é bookstimebrasil.com.br/papocalçada. Temos o nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast, onde você pode ter um papo mais próximo conosco. Inclusive, se quiser sugerir pautas, sugerir um novo filme pra gente falar aqui num próximo episódio sobre filme, pode mandar lá no grupo também, vem trocar ideia com a gente, ou manda nas redes sociais, marca o Papo de Calçada. O Michael já citou o canal no YouTube, né? Agora a gente tem a nossa URL personalizada, então ficou youtube.com/papodecalçadapodcast, eu acho que foi assim que ficou, não decorei ainda, mas... Te cuida, Felipe Neto. Estamos com 114 seguidores lá no nosso canal, vai lá seguir a gente. É porque agora vai ter as lives do Michael lá, o Michael vai convidar as pessoas, vai fazer sozinho, não sei, ele vai se virar pra fazer, mas é dizer ele que vai isso fazer, aí. Então vai lá porque vai ter conteúdo agora exclusivo no YouTube, né, esses episódios que o Michael faz não vai pra feed nenhum, tá lá no canal do YouTube, se quiser ir lá assistir, tá lá, inclusive essa live que ele fez com o Bruno, tá lá no YouTube. É isso, muito obrigado a todos que ouviram o nosso podcast.